的时间。 Baterijo 3280. Perfeito, saída São João, letra Mótica, primeira curva direita após decolagem de São Notais. Responda 5441, frequência de controle Salvador, 190, decimal 8. Decolagem a partir das 0700.